Bem-vindo à Escola de Discípulos. Esta é a lição 15, módulo 2. Esta é a lição 15, autoridade e submissão. São dois elementos do caráter do discípulo, da vida do discípulo. E é tão importante que nós aprendamos a identificar para nós mesmos e para os nossos discípulos quais são as verdadeiras características de um discípulo de Jesus. E autoridade e submissão são dois elementos imprescindíveis, tanto quanto os frutos do Espírito. Uma das questões mais evidentes quando estudamos os frutos do Espírito, os dons do Espírito, as manifestações espirituais, é que reforçamos sempre o caráter é o que traz lastro para os dons. Alguém cheio de dons, cheio de carismas, alguém bom, fazendo coisas lindas, alguém competente, alguém muito gracioso, precisa estar lastreado, firmado, consolidado num caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Os dons podem ser simulados. A graça, o carisma, pode ser apenas um dom da alma. Mas se for algo do Espírito, genuinamente do Espírito Santo, haverá um lastro de trabalho, do fogo, da forja de Deus no caráter. E autoridade e submissão são dois elementos que Deus trabalha no caráter do discípulo. Em Efésios, capítulo 5, verso 21, nós lemos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na vida da igreja, nós não temos um conjunto de ilhas, de gente autônoma, de autogovernantes. Na vida da igreja, nós temos um corpo unido, interdependente, ligado pelas juntas e ligaduras, estabelecendo uma unidade que começa pelo sangue de Jesus, vai pela obra do Espírito Santo em cada um e chega também nos frutos, uma unidade. E essa unidade não se estabelece, senão pelo mover do Espírito Santo no nosso caráter, nos levando a estarmos sujeitos, submissos, vinculados uns aos outros, no temor de Cristo. Este mesmo texto de Efésios 5, 21, está traduzido pela Bíblia na linguagem de hoje da seguinte forma: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm a Cristo. Certamente é uma tradução um pouco limitante, reducionista, mas que nos faz ver de uma outra forma esta verdade. Eu preciso andar me sujeitando, me submetendo em obediência uns aos outros. Nós precisamos viver assim, no temor de Cristo, na reverência, na consideração, no respeito, na submissão a Jesus Cristo. Esse é um dos ensinamentos mais importantes da vida de todo discípulo de Cristo. Na verdade, esta é a marca de um discípulo verdadeiro. Se você quer identificar se está sendo um discípulo genuíno de Cristo, olhe para você mesmo e identifique como está a questão de autoridade e submissão na sua vida. Se queremos ajudar alguém como discípulos de Jesus, se queremos conduzir alguém no discipulado a se tornar cada dia mais semelhante a Jesus, membro do corpo de Cristo de verdade, então nós precisamos ensiná-los e ver neles a submissão, a vida de autoridade e submissão do reino de Deus. O discípulo de Jesus renuncia à desobediência, renuncia à insubmissão, renuncia ao orgulho herdado do pecado do primeiro Adão, renuncia ao autogoverno, à independência, e renova sua aliança de obediência incondicional para com Deus. O desejo que o Senhor tem de que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus passa por uma obra, um trabalho, como o vaso e o barro na mão do oleiro, de nos moldar a um outro padrão de relacionamentos, começando com o relacionamento com Deus, de completa obediência. Em Hebreus, capítulo 13, verso 17, nós lemos: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O autor da carta aos Hebreus deixa claro que esse é o padrão da vida em igreja: submissão, obediência aos guias, aos líderes, aos discipuladores, aos homens, aos irmãos, às mulheres, às irmãs, idôneos, frutíferos, que Deus coloca sobre nós e ao nosso redor na vida da igreja local. Eu quero enfatizar algo. Não estou ministrando que a igreja local tem um conjunto de regras, que quem quer entrar para a igreja tem que obedecer, aí tem que obedecer o pastor, tem que ser submisso no sentido de capacho, de forma alguma. Isso é incoerente com o reino. No reino de Deus, eu e você precisamos ser obedientes a Deus. Eu e você precisamos ser obedientes à palavra, aos decretos de Deus. E os líderes que Deus coloca sobre nós são canais de Deus para nos conduzir no reino. São canais de Deus, eles velam pelas nossas vidas e por isso nós nos submetemos a eles. É importante lembrar que submissão não é ser capacho, não é ser de forma ignorante, cega e neutra, um marionete. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Submisso. Eu e você precisamos estar debaixo da missão de alguém. Precisamos estar debaixo da autoridade de alguém. É assim que funciona o reino. É assim que funciona o exército. É assim que funcionam os governos, é assim que funciona o mundo espiritual, é assim que funciona a igreja. Se eu quero receber da autoridade do Senhor, eu preciso estar debaixo de autoridade. Se eu quero que alguém esteja submisso e caminhe comigo em uma missão, eu preciso estar também debaixo de missão. Esse é o padrão do reino. Em Efésios, capítulo 6, verso 1, nós lemos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isto é justo. Significa que é a única forma das coisas andarem no lugar certo, corretamente, bem ajustadas. São os filhos obedecendo aos pais. E essa expressão é literalmente a mesma: de discípulos obedecendo seus líderes. Porque na vida da igreja, os líderes são pais espirituais. O discípulo restaura a aliança de submissão e obediência para com Deus. Para o discípulo, Jesus Cristo é o Senhor soberano, amo, dono, Senhor absoluto da sua vida. Esse é um padrão do reino de Deus. E talvez esteja sendo muito pouco ensinado. Talvez alguém que está na escola nunca tenha ouvido assim, mas é importante que você saiba. Na escola de discípulos, nós estamos aprendendo a ser verdadeiros discípulos, e um verdadeiro discípulo anda em submissão. Eu repito, submissão é estar debaixo da mesma missão. mas é estar debaixo da autoridade que foi dada por Deus a alguém para cumprir uma missão. E estar debaixo da autoridade é o mesmo que estar em obediência. Repito também que não é a obediência às vontades de uma pessoa. É a obediência à condução de Deus através de um líder. É a obediência à palavra de Deus que está sendo ministrada, direcionada pela vida de nossos líderes. Nós já aprendemos, autoridade espiritual no reino de Deus é sinônimo de responsabilidade e serviço para edificação de vidas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 8, nós lemos: pois, ainda que eu me glorie um tanto mais na nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Paulo está dizendo que a autoridade que ele recebeu de Deus para ser líder sobre aqueles irmãos não era para outra coisa senão para a edificação daqueles irmãos. Nós nos submetemos às autoridades, nós andamos debaixo de autoridade, nós andamos em obediência, porque isso gera edificação de Deus na nossa vida. Um crente nominal, um cristão nominal, frequentando igreja apenas, mas autônomo, que autogoverna sua vida, que não se submete, não reconhece os relacionamentos de obediência, de submissão, de paternidade, ele nunca prospera no reino. Ele nunca é edificado na sua vida cristã, na sua vida espiritual, como poderia ser. O discípulo precisa estar debaixo de autoridade, protegido espiritualmente, crescendo no conhecimento e caráter de Cristo, sendo disciplinado, transformado e protegido. O que é submissão no reino de Deus? Nós precisamos de uma visão correta sobre a submissão no reino de Deus. A palavra submissão ou submeter-se significa colocar-se debaixo. Ser submisso é o mesmo que estabelecer-se sob a autoridade, onde podemos estar protegidos e supridos em tudo. Na visão do mundo, submeter-me a alguém é permitir que esta pessoa suba sobre mim, me controle, me humilhe, me oprima. Isso é uma pessoa submissa. Na visão do reino de Deus, não. Submeter-me a alguém é permitir que este líder nos conduza, me carregue, me dirija, me cubra, me cerque e me leve com ele na missão dada por Deus. O discipulado, irmão, requer submissão. Não tenha dúvida, não há discipulado verdadeiro sem renúncia e submissão. O discipulado não é um cursinho que você vai lá na classe, na sala, quando dá, quando quer, quando está disposto, e ouve umas lições, e responde umas perguntinhas, e ganha o certificado, e pronto, cumpriu. O discipulado é um padrão de vida e vida da igreja. E envolve renúncia e submissão. Qual é o propósito da submissão? Não podemos achar que a submissão ela é valiosa por si só e alguém se torna mais espiritual porque ele está obediente. Não, o propósito da submissão não concentra em si mesmo. O que acontece na submissão? Primeiro, a submissão é uma demonstração de amor e de fé. Eu amo a Deus, eu amo aos líderes que Deus me deu, eu creio, eu tenho plena fé na palavra do Senhor, na igreja, na condução da igreja, então eu me submeto. Não é uma postura em função de medo. Ai, eu tenho medo, pastor. Ai, ele é uma autoridade. Ai, eu tenho medo de errar com ele, de falhar com o pastor, e ele pensar mal de mim, então eu obedeço, eu sou submisso. Não, não se trata disso. Primeiro porque os relacionamentos na igreja são relacionamentos de amor. de fraternidade, de família, de confiança, de segurança, de transparência, de luz. Segundo, porque o medo não gera vida alguma. Então, o relacionamento de submissão, ele é um relacionamento que demonstra amor, baseia-se em amor, em fé e numa visão clara de que eu creio que é assim que a vida flui. Como um galho vinculado na árvore, plantado na videira, recebe do tronco toda a seiva porque está ali vinculado. O galho está submisso ao tronco. Assim, um discípulo, ele anda em obediência, em submissão, rendido, considerando, porque ele sabe que a autoridade de Deus na vida dos seus líderes é real, genuína, e isso fará com que ele também receba porções desta autoridade, desta seiva, deste nutriente de vida. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, nós lemos assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo, eu guardo os mandamentos. Se eu amo, eu quero obedecer. Se eu amo, eu quero me submeter. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu entendo o que Jesus fez por mim, então eu quero dar a minha vida a Ele, por amor e por fé. Assim eu vivo em submissão aos líderes que Deus me deu, aos irmãos que Deus colocou ao meu redor na vida da igreja. Nós temos alguns exemplos bíblicos de cobertura espiritual sob a autoridade de líderes. Em Êxodo 17, nós vemos que Moisés cobre a vida de Josué e todo o povo de Israel. É assim que acontece, não só nesse texto, mas em toda a caminhada de Israel. A autoridade de Deus na vida de Moisés, transmitida para a vida de Josué, transmitida para a vida dos sacerdotes e de todo o povo. Lá em Levítico, capítulo 9, nós vemos que Arão e Moisés abençoam o povo e o fogo de Deus vem do céu. O sacerdócio, aqui simbolizado por Arão, a vida apostólica e profética, pastoral, simbolizadas na vida de Moisés, trazem sobre o povo a bênção. E esta é uma verdade de Deus entre nós, na vida da igreja, na vida da igreja local. Por isso, os discípulos, os membros verdadeiros do corpo de Cristo, que se congregam num determinado local, viverão por amor, por fé, com alegria, submissos aos seus líderes. Nós temos alguns textos na apostila, eu quero que você pare um tempo e medite nesses textos. Hebreus 13, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 13, Efésios 4. O propósito da submissão é nos tornarmos semelhantes a Jesus e nos multiplicarmos. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos que o testemunho da palavra acerca de Jesus é muito forte. Ele, sendo Deus, não se importou em abrir mão da sua glória e do seu poder e se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Esse é o padrão de Jesus. Então, esse é o padrão dos discípulos de Jesus. Se esvaziando de si mesmo, de tudo que tem, de tudo que é, e se colocando como servo, obediente. Esse é o padrão de um discípulo de Jesus na vida da igreja local. Jesus é o nosso modelo de humildade, submissão e obediência. Em Mateus, capítulo 22, verso 21, nós lemos: responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os discípulos e alguns fariseus, alguns do povo, vieram e perguntaram a Jesus como fazer com os impostos, o dinheiro. E Jesus perguntou: de quem é essa moeda? De quem é o rosto, a cara que aparece estampada na moeda? É de César, responderam. Então Jesus disse: sejam justos, dai a César o que é de César. Sejam submissos, sejam obedientes, dai a Deus o que é de Deus. Esse é o padrão de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus viveu assim. É preciso estar debaixo de autoridade para ter autoridade e fazer discípulos. Nós vemos isto claramente no texto de Mateus 28, versos 18 a 20, que Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Então, eu digo a vocês, exerçam esta autoridade. Ele recebeu a autoridade do Pai e ele transmite à igreja a autoridade para dar continuidade à sua missão. É assim. Se nós formos submissos ao Senhor, nós teremos da autoridade do Senhor. Aquele que é submisso ao seu patrão, ao seu líder, ele tem uma porção da autoridade do seu líder. Ele cresce, ele prospera. Em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, nós lemos: todavia dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja a ordem crescente. Deus resiste aos soberbos, aos independentes, aos autônomos, aos que governam a si mesmo, mas dá graça aos humildes. Lembre-se que humilde não é aquela pessoa pobrezinha, coitada. Não, humilde é aquele que abre mão de si em honra, em favor de alguém. Se eu reconheço a autoridade de Jesus, eu me torno humilde. Eu me humilho, e nada tem a ver com um sentimento da alma de estar sendo suplantado, um capacho. Não, não é isso. Eu me humilho significa eu me coloco submisso, debaixo. E assim o Senhor nos levanta com autoridade. Então vem a segunda parte do versículo que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, sedes humildes diante de Deus, não sejas soberbo, e então você poderá resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Ele verá que há autoridade de Jesus sobre a sua vida. Jesus é o nosso modelo de humildade, e Jesus é o nosso lastro na humildade, na submissão, para autoridade contra o inimigo, contra a carne. O centurião romano, lá em Mateus capítulo 8, nós lemos a história do centurião romano. Ele diz a Jesus: Jesus, eu sei o que é estar debaixo de autoridade, eu sei o que é ter autoridade, se o Senhor der uma palavra será o suficiente, porque eu conheço esse mecanismo. O centurião reconhece a autoridade que ele vê em Jesus, reconhece a autoridade que ele tem como centurião e diz: Senhor, dê uma palavra, porque aquilo acontecerá mediante tua palavra, porque tu tens autoridade. Ao contrário do que disse o diabo, não é a desobediência, mas sim a obediência que nos torna semelhantes ao Senhor. Nós vemos isso em Gênesis. A serpente, Satanás encarnado na serpente, diz a Adão e Eva: não, desobedeçam que vocês se tornarão semelhantes a ele. Infelizmente, eles creram no engano do diabo. Mas a Bíblia toda nos diz que não é a nossa desobediência que nos torna semelhantes a Jesus, tão poderosos como ele. Essa era a proposta da serpente. É a obediência que nos torna semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus nos transmite autoridade para exercer contra o inimigo, contra Satanás, contra a carne. Jesus nos delega autoridade, submissos a Ele, como na história do centurião, para sermos autoridade sobre os nossos discípulos. E também, esta autoridade e a submissão à autoridade de Jesus e à autoridade dos líderes gera unidade. Em Efésios, capítulo 5, versos 20 e 21, nós lemos: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos no temor de Cristo. A unidade da vida da igreja não se estabelece porque todos pensam igual. Não se estabelece porque todos fazem a mesma coisa. Não se estabelece porque todos são vaquinhas de presépio ali controladinhas. A unidade no corpo de Cristo se estabelece porque todos se tornam submissos a Jesus. E todos se colocam submissos uns aos outros. É o orgulho que nos impede de sermos submissos. É o orgulho que nos impede de sermos humildes, obedientes. E Deus quer tratar isso na nossa vida. Vejamos ainda, Deus é a fonte de toda a autoridade no universo. A insubmissão é o pecado original. Satanás se tornou insubmisso. Em Romanos capítulo 5, no verso 19, nós lemos: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. O pecado original é a insubmissão, a independência de Deus. A insubmissão, a independência, o autogoverno é um erro grave e deve ser seriamente tratado em nós. Com a insubmissão ou o autogoverno, o homem descrê do referencial absoluto da palavra de Deus como verdade boa e perfeita, a qual deve se submeter. O homem passa a se considerar o senhor do bem e do mal. Esse é o espírito do anticristo, é o espírito de Satanás. Eu sou conhecedor do bem e do mal, eu decido. É por isso que o assunto de submissão e autoridade é tão sério na vida da igreja. Deus estabeleceu o seu governo através de autoridade delegada. Isso começa lá em Gênesis. Deus cria o homem e lhe dá autoridade para conduzir as coisas na terra. Deus cria todas as coisas e coloca todas as coisas da terra debaixo da autoridade do homem. Deus delega. Há pessoas em posição de autoridade sobre nós em todas as áreas: na família, no trabalho, na escola, no governo, na igreja. Você tem uma série de textos que te mostram isso. Efésios 5, Efésios 6, Romanos 13, 1 Pedro 2, Hebreus 13, 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 16. Leia esses textos. Quando alguém se levanta insubmisso, ele não se rebela apenas contra uma pessoa, mas sim contra a autoridade do próprio Deus, porque Deus é a única fonte de toda a autoridade no universo. Nós temos exemplos disso: Moisés, Davi, Paulo e o próprio Jesus. Nos levantar insubmissos, desobedientes, em rebelião, mesmo que seja algo velado, da ignorância, da insensibilidade, do deixa para lá, não quero nem saber, isso não faz parte do caráter de um discípulo verdadeiro. No quinto ponto dessa lição, nós vemos também que Deus estabeleceu a prestação de contas às autoridades. Um dos elementos da vida de submissão de um discípulo é a prestação de contas. Essa expressão, ela é pesada. Prestar contas. Ela nos reporta muito mais a um legalismo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Prestar contas. Dar satisfações. É um prazer e uma segurança para a vida de um discípulo. Poder trazer, evidenciar, externar tudo o que está acontecendo, eu e você precisamos ter o hábito por alegria, por prazer e por um princípio de segurança. Nós precisamos relatar aos nossos líderes, compartilhar com os nossos irmãos aquilo que está acontecendo na nossa vida, o que estamos fazendo com o que Deus colocou nas nossas mãos. Outra questão muito séria, muito importante, que nos ajuda a ampliar o entendimento sobre a rebelião, sobre a insubmissão, a desobediência ou o autogoverno. Rebelião é feitiçaria. Em 1 Samuel, no capítulo 15, versos 22 e 23, nós lemos: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. O Senhor está tratando com Saul, que entrou em insubmissão, em desobediência, sendo o rei, ainda que fosse o rei. Ele entrou em desobediência para com Deus e lhe foi tirado o reino. Ele perdeu a alegria do governo, do reino, da autoridade que o Senhor tinha colocado sobre ele. A rebelião é como a feitiçaria, porque Deus não se interessa pelas nossas oferendas, pelos nossos holocaustos, se não estamos obedecendo. As oferendas e os holocaustos se tornam como feitiçaria. Feitiçaria é um controle espiritual enganoso, exercido sobre a vontade de outra pessoa. A feitiçaria nos parece ser algo apenas de magia negra, de ocultismo, macumbaria. Porém, todo engano, utilizando-se dos elementos espirituais, é reconhecido pela Bíblia como feitiçaria. Um rebelde, um desobediente, um insubmisso, mesmo que isso seja assim lindamente velado, uma pessoa que ignora, que vai conduzindo sua vida de forma autônoma, ele cria uma instância, uma prática de vida de rebelião, de falsidade. Ele vai lidando com as coisas espirituais com engano. E isso é feitiçaria. A rebelião é feitiçaria porque exclui a pessoa do governo protetor de Deus, passando ela a estar exposta ao controle de outros espíritos que poderão operar sem serem detectados. É alguém na igreja que não concorda, não está de acordo e diz: eu não concordo, eu vou levando minha vida aqui do meu jeito, e fica por ali, circula, rodeia. Uma hora aquilo se torna uma brecha real para o diabo se ir andar com atrito, com problema, com sementes de angústia, de amargura no coração. Esta pessoa fica exposta a outros espíritos que vão atuando sutilmente sobre aquela vida e no meio da igreja. A insubmissão é uma porta da rebelião que traz todo tipo de ação de outros espíritos. E isso é feitiçaria. São ações espirituais disfarçadas, tomadas de engano. A pessoa insubmissa e rebelde resiste a qualquer outra vontade que se oponha à sua, mas acaba sendo vítima da sujeição a uma vontade espiritual maligna e oculta. O insubmisso, o desobediente, o rebelde, ele acha que é livre para não estar submisso, mas ele está enganado. Ele acaba ficando preso de um outro espírito, o espírito da rebelião, da feitiçaria. O principal sintoma da feitiçaria é o engano. E o engano está presente de forma absoluta quando alguém se coloca autônomo, independente, insubmisso, desobediente. É importante que você leia lá o capítulo 13 e 15 de 1 Samuel para você compreender o que aconteceu com Saul, como Deus usou Samuel para estabelecer o parâmetro do reino de submissão, de obediência contra toda rebelião, contra toda insubmissão. Insubmissão, feitiçaria, engano, cativeiro é um crescente. Uma sutil, uma leve, uma disfarçada insubmissão. No sentimento, no pensamento, numa frasezinha, num comentáriozinho, uma leve disfarçada insubmissão na vida da família ou na vida da igreja e até mesmo lá num ambiente de trabalho. Gera engano, feitiçaria, gera cativeiro, gera religiosidade, gera autogoverno, gera altivez, orgulho, soberba, cegueira, rebelião, afeta a outros. É importante que a gente veja esses textos bíblicos que estão na lição para que haja um lastro, uma base bíblica sólida para você entender e se aprofundar no que significa a autoridade e submissão no reino de Deus. Último ponto dessa lição é como destruirmos estas fortalezas na nossa vida. Receba e medite na palavra de Deus, de coração aberto, a fim de discernir e destruir os argumentos e sofismas malignos. Segundo, arrependa-se e ore, confessando e desabafando com o Senhor. Terceiro, ouça e dialogue com seus líderes. Você medita na palavra, você pede discernimento, você ora, você confessa ao Senhor e você confessa aos seus líderes. Você se abre em confiança e submissão aos seus líderes para ser cuidado, protegido, cercado, regado, adubado, nutrido e crescer vitorioso. E por último, vigie em todo o tempo. Se há alguma coisa que te parece insubmissão, se há alguma dúvida quanto ao que é ser obediente, se há alguma herança de autogoverno que você trouxe lá da vida sem Jesus, compartilhe com seus líderes. Traga isso para a luz sem nenhum receio e Deus te fará cada dia mais parecido com Jesus. O caráter de Cristo, de submisso, obediente, humilde, vinculado ao corpo, crescendo, sendo edificado no reino de Deus.